Sou de volta, seu tormento, tamo de novo nativa, narrador do sofrimento, cuzão. Eu sou vacina, a facção é criminosa. Só golpe é só maldade, ouvido berço de miséria. Se pã da crueldade, mafioso até o osso. Com sede de vingança, quebrada é cabulosa. O crime é só ganância, eu não vejo a paz que a TV tanto fala. Eu vejo mano de bocuda ou entupindo uma quadrada. Eu vejo a lei das ruas, engolirei mais um. O cuzão não segurou, levou tiro de dundum. A lágrima de sangue por aqui virou rotina. Descaso, panela vazia, mãe de luto, pai suicida. O tormento pros boy que a madame não quer ver. Mas com sangue no olho que faz o boy tremer, jardim IP. Lá do leste não se encontra a paz. O céu ficou vermelho, deitar no chão, irmão que vai. Eu sou sequela de um sistema falido, desafiando poder no microfone os bandidos. Tomando de assalto a atenção dos granfinos, tirando o sono do rico entre mortos e feridos. Porque eu vejo ódio nascer em meio ao tiro de fuzil. Eu vejo sangue jorrar e muita gente não vê. Eu sinto da falta do amor, do silêncio, da calma, da paz que por aqui foi crivada de bala. Eu vejo ódio nascer em meio ao cheiro de fuzil. Eu vejo sangue jorrar e muita gente não vê. Eu sinto a falta do amor, do silêncio, da calma, da paz que por aqui foi crivada de bala. E no pente da matraca minha palavra é terrorista. Ladrão de toca preto que na ação tira sua vida. E que na TV um jornalista critica, tira, humilha. Mas com sangue no olho sou eu que dou coronhada na vítima debruçada no quarto amordaçada. Eu aprendi a crueldade que em mim foi injetado. Veneno do sistema espalhado em pouco espaço. E quantos na neurose, muitos presos atrás das grades. Sem ter uma vida digna, sonhando com a liberdade. Aí o boy paga sap e dá risada, cuzão. Cursando faculdade, gastando milhão. Enquanto aqui o pivete nem tem a terceira série. Vende doce no sinal, sem saúde, sem creche. A mãe vive ausente ou afundada no vício. Tem todos os argumentos pra ser mais mãe de bandido. Eu faço uma oração em busca da tranquilidade, pra poder me esquivar dos espinhos da sociedade. No meio da guerra, eu não sirvo de exemplo. É cada um por si, cada qual com seu armamento. 100% favelado, digno de orgulho. E afundado no crime entre cadáveres e luto. Eu vejo mais um caixão descer, mais uma mãe chorar, mais um pivete de 12 com sede de matar, de matar, de matar. Porque eu vejo ódio nascer em meio ao cheiro de fuzil. Eu vejo sangue jorrar e muita gente não vê. Eu sinto a falta do amor, do silêncio, da calma, da paz que por aqui foi crivada de bala. Eu vejo ódio nascer em meio ao cheiro de fuzil. Eu vejo sangue jorrar e muita gente não vê. Eu sinto a falta do amor, do silêncio, da calma, da paz que por aqui foi crivada de bala. Tem sangue no meu verso, é porque não marquei os quatro. Trago na ponta da língua um disparo pra cada relato. Concursado, ladrão, criminoso. Na faculdade da rua, sangue frio, perigoso. Não queria viver fazendo hora extra no mundo. Eu quero de melhor pra mim, pro Renan, um bom futuro. Mas mesmo no céu, eu consigo entender. É tanta desigualdade que vejo sangue escorrer. Vejo a fumaça subir em queimar traíra. Que ver a brasa humana no chão, só a cinza. Enquanto a grande massa se preocupa com a novela. Do outro lado de fora, um moleque fuma pedra. Sonhando com dinheiro, vagabundo e carro zero. Numa trilha de sangue que leva direto ao cemitério. E quantos pais de família no crime sendo honrado. Tirando dinheiro do tráfico, muito mais que um salário. É tanta desigualdade no qual chega a conclusão. No Senado ou na favela, em todo lugar tem ladrão. Que queima da risada, corta o dedo, mete bala. Sua cota é dinheiro, pra isso não rasga nada. Cusão não imagina o tamanho da maldade. É só no pianinho, é só pros loucos de verdade. Muita correria, várias disposição. Vem grupo invejoso e vem boy, cuzão. Sou tormento, doutor, que a sociedade não queria. Entre cadáver e luto, rotulado, fascinora. Entre cadáver e luto, rotulado, fascinora. Eu vejo ódio nascer em meio ao cheiro de fuzil. Eu vejo sangue jorrar e muita gente não vê. Eu sinto a falta do amor, do silêncio, da calma, da paz que por aqui foi crivada de bala. Eu vejo ódio nascer em meio ao cheiro de fuzil. Eu vejo sangue jorrar e muita gente não vê. Eu sinto a falta do amor, do silêncio, da calma, da